merecida, que dás bênção de graças para todo o Brasil. Digno de ser vosso filho, mas vos tendo por mãe, consagro-vos minha mente pelo amor que mereceis. A língua para louvar, vosso nome propagar, e sempre a todo momento meu coração ofertar. A língua para louvar, vosso nome propagar, e sempre a todo momento meu coração ofertar. Rainha incomparável, em vosso amor vejo um brilho, acolhei-me, dai proteção, recebei-me o vosso filho, socorrei-me nas necessidades do corpo e também da alma, até na hora da morte dai-me uma vida de paz. A língua para louvar, vosso nome propagar, e sempre a todo momento meu coração ofertar. A língua para louvar, vosso nome propagar, e sempre a todo celestial, que por vossa intercessão eu possa servir nesta vida. Dai força à minha fraqueza. Vou louvar-vos e amar no céu, sempre como fiel cristão, por toda a eternidade. Amém, amém, assim seja.